agradecer por tudo que Deus fez, das bênçãos derramadas sobre mim outra vez. A palavra amor é pouca para expressar, é pouca para expressar o que sinto pelo Senhor, pelo Senhor. O que sinto pelo Senhor, o que sinto pelo Senhor. Mais um louvor que entrego a Ti, ó Pai, é de coração, é impossível expressar todas as bênçãos que o Senhor me deu através de uma canção. Desde o dia que me entreguei a Ti, minha vida mudou. Mesmo sendo um homem pecador, nunca me abandonou. Sempre me estendeu as mãos, me indicando a direção de como caminhar e de tapar as minhas brechas. Buscar a santidade a cada dia é o que interessa. Sem pressa, porque é tudo ao tempo de Deus. Não vai adiantar querer dar um passo maior que a perna. Já tentei cair, mas por misericórdia Deus me levantou. Estava na morte, mas pra vida Ele me resgatou. E desse caminho nunca mais quero sair. Obrigado, Pai, por sempre estar aqui, me livrando de todo mal que ainda está por vir. Obrigado, Pai, Senhor, por me fazer feliz. Pai, de misericórdia, um Pai que não te ignora, um Pai de amor e união. Obrigado. Glória para sempre.